Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas. Vamos aqui hoje para mais um Decadrops de notícias. Hoje, na sexta-feira, eu acabei não fazendo essa semana na quarta-feira, meio que por falta de assunto, assim. Eu achei que se eu fizesse na quarta-feira, como não teve jogo, não ia ter jogo marcado, nada de mais relevante, assim, eu preferi esperar mais um pouquinho e fazer na sexta, que eu já comento tudo que rolou na minha avaliação aqui de mais legal nessa semana, tá? Primeiro ponto, a América anunciou o empréstimo do lateral direito Thales para um time da Série C. O América emprestou esse Thales, teve pouquíssimas oportunidades no profissional e foi emprestado ao São José do Rio Grande do Sul, conhecido lá como Zequinha, né? Um time de Porto Alegre também que divide atenção com os gigantes Grêmio e Inter. E sobre nessa linha de jogadores emprestados, né? O Super Sport fez um compilado que eu vou comentar aqui. Bem legal sobre os atletas do América que estão emprestados a outros clubes, né? Eu achei interessante porque a gente acaba sabendo como é que tá a vida de cada um nos clubes que são emprestados, se eles podem voltar e ajudar aqui em algum momento, né? Primeiro, o goleiro Cássio, que fez uma grande copinha, né? Foi um destaque na Copa São Paulo com o nosso vice-campeonato, né? Ele foi emprestado para o Náutico, porém tá enfrentando concorrência ali e ainda não conseguiu estrear pelo clube. Uma pena, né? Quando a gente empresta, a gente espera que o jogador jogue e, por enquanto, Cássio não teve oportunidades. Segundo, Gustavo Marques, né? No zagueiro Gustavão. Ele está emprestado para o Torreense, né? Que é da segunda divisão de Portugal. E lá ele é titular absoluto. Ele iniciou 25 dos 30 jogos desde que ele chegou. Então, jogou titular praticamente todos os jogos. Ele fez dois gols e uma assistência, né? Que não é muito a do zagueiro, mas tá indo bem lá o Gustavão na segunda divisão de Portugal, né? Carlos Júnior, um atleta que passou pouco pelo profissional aqui. Ele esse ano disputou. Ele está no time paranaense Azures. Disputou apenas 6 jogos em 2023, todos como titular, mas assim, sem mais destaque. O querido de boa parte da torcida, Flávio, ele tem sido utilizado pelo Mirassol. Na verdade, estava, né, no Campeonato Paulista que o Mirassol já não está participando mais. Mas das 8 partidas que ele entrou, apenas duas ele foi titular. Então, o cara que entra ali no segundo tempo, então tá sendo coadjuvante até no Mirassol. Quem diria, né? Um atleta que disputou Libertadores com a gente é coadjuvante no Mirassol no Campeonato Paulista. Kevin foi emprestado para o time Barra, de Santa Catarina. Tem tido poucas oportunidades. Disputou apenas 12, dois dos 12 jogos do Barra na temporada. Então, reserva no time de pouquíssima relevância no estado de Santa Catarina. Carlos Alberto, esse eu achei interessante a forma como eles colocaram. Eles colocaram assim: o jovem de 20 anos marcou gol em 6 jogos como titular. Fica parecendo que ele marcou 6 gols, né? Alguma coisa assim. Mas na verdade, não. Ele marcou um gol em 6 como titular e entrou em campo outras 4 vezes saindo do banco de reserva. Esse está tendo algum destaque ali, já chamou atenção no Campeonato Carioca, mas perde muitos gols. Vamos ver como volta depois o menino Carlos Alberto. Tomara que ele vingue e o Botafogo compre ele por lá. Gustavinho, esse aí foi muito interessante quando a gente emprestou, saiu um portal tricolor, qualquer coisa do gênero lá do Grêmio, que ele tava voando no treino, que era um craque, era um destaque e tudo, mas não fez gol, não deu assistência, só foi utilizado em 8 dos 15 jogos do Grêmio, só um como titular, então tá bem, bem coadjuvante ali no elenco, sem mais destaque. Rodolfo marcou um gol em 4 jogos na segunda divisão do Campeonato Paulista, tem contrato até o final do ano, provavelmente não será utilizado mais, né? Então esses são os jogadores que estão emprestados ali pelo América para outros clubes. O Arthur se apresentou à seleção brasileira nessa semana, né? Depois do jogo contra o Cruzeiro, ele já foi no outro dia, já se apresentou, já estava treinando com o elenco e vai entrar em campo nesse sábado, amanhã, dia 25, contra o Marrocos. Tomara que ele entre em campo, né? Se não como titular, pelo menos entre durante a partida. Para o jogo que está marcado para as 19 horas. Então, como a gente não tem jogo esse final de semana, acho que é importante os americanos ficarem ligados ali para acompanhar. Tomara que o Arthur dê muito certo na seleção, né? De entrevistas coletivas que a gente teve essa semana, acho que eu vou pegar aqui. Teve uma bem legal do Aloizio, acho que vale a pena conferir lá ele deu uma entrevista lá na Itatiaia, né? Falou um pouco ali sobre o América, falou um pouco sobre a vida dele aqui em Belo Horizonte. Bem interessante sobre a carreira dele lá na China. Um papo mais descontraído, assim, mas eu queria repercutir porque O América, quando contrata alguns jogadores internacionais, igual quando a gente trouxe, por exemplo, o Zárate, né? Era um cara já em fim de carreira ali na Europa. A gente pensa que talvez é um cara sem muitas ambições, né? Mas o Benítez, ele deu entrevista para a ESPN e ele demonstrou o contrário, assim, um cara que está com muita gana e vê no América não uma oportunidade de encerrar a carreira, de ficar mais ou menos neutro ali, mas de ganhar título e continuar crescendo, né? Então vou abrir aspas para umas frases do Benítez aqui na entrevista que chamou a atenção. Primeiro, e tenho o sonho de jogar na Europa. Sei que pelas minhas características é muito difícil, mas eu vou trabalhar. Todo mundo que joga futebol tem o sonho de jogar na Europa. E também trabalha para um dia jogar pela seleção argentina. Ou seja, é um cara que quer brilhar aqui, que ele quer ir para a Europa, ele quer ir para a seleção. Então o cara tá brigando a carreira, né? Ele tem gana. E na frase de baixo, ele completa com isso, né? Como meia, eu quero ser o jogador que mais dá assistências no futebol brasileiro e ser o melhor meia do futebol brasileiro e ganhar um título pela América. Ou seja, o cara quer ser o melhor, o cara quer dar assistência, o cara quer jogar pelo time, o cara quer ganhar um título. Acho que isso aí é muito legal, que mostra um pouco da diferença de visão dos jogadores quando vem para a América. Óbvio, a gente já está acompanhando esse crescimento de algum tempo, mas uma frase de um cara que já jogou no São Paulo, já jogou no Grêmio, já jogou no Vasco, ele chega aqui com essa gana, é muito interessante, né? E por fim, a gente fala muito sobre o... É muito falado, na verdade, né? Sobre como que o elenco tá junto, né? Como que o América tem um grupo bom. E ele falou um pouco sobre isso também. Ele falou, Juninho e Alê estão me ajudando muito, porque falam que não preciso me gastar correndo muito, que vão correr por mim. Isso me ajuda para estar mais descansado para ajudar o time. Mas quando precisa de mim para correr, tenho que fazer esse trabalho também. E foi interessante ele falar isso, porque eu acho que o Benítez tem corrido muito, sim. A gente até destaca quem está nas arquibancadas ali. É um cara que dá carrinho, é um cara que tá marcando, né? Ele não está sendo só aquele meia, tipo um ganso ali, que fica só esperando a bola chegar no pé e tem qualidade para depois, seja para finalizar, para dar assistência. Não, ele tem corrido muito. Mas ele destacou que o Juninho e o Alê falaram, cara, faça o trabalho lá, que o trabalho sujo a gente faz aqui. Mas não é muito isso que a gente tem visto. Ele também tem corrido muito, assim. E por fim, uma notícia mais recente, assim. O América essa semana reuniu o Conselho Deliberativo para aprovar a assinatura do Term Sheet, que é a carta de intenção com a Liga Forte Futebol. Né? Tem tido ali duas ligas negociando questão do direito de coordenar, de administrar, né, o Campeonato Brasileiro, vamos colocar assim, né, ter os direitos do Campeonato Brasileiro. O América está na Liga Forte Futebol, tem a Libra, que tem outros clubes. A Liga Forte Futebol se conta com, se eu não me engano, 26 clubes. Quase todos já assinaram esse term sheet, que já tem um fundo querendo investir, o América vender parte dos direitos de transmissão, e o América aprovou esse termo. Um dado interessante que o Salom mencionou, que eu acho que é muito importante, é que tem uma negociação entre a Liga Forte Futebol e a Libra, né? Porque a Liga tem que ter pelo menos os 20 clubes da Série A e 20 clubes da Série B. Né? E cada um está meio que de um lado, o América está de um lado e o Flamengo está do outro. Vamos colocar assim, né? A Libra, o time que está encabeçando mais é o Flamengo, Corinthians, né? E nessa semana saiu uma notícia que a Libra teria mudado os termos e que com isso estaria muito próximo de um acerto com a Liga Forte Futebol. E o Salum falou o seguinte: recebemos pela imprensa a mudança de critérios para a Libra. A gente vê que permanecem muitos privilégios, mas a gente segue o nosso trabalho na Liga Forte Futebol. Há possível entendimento, as conversas continuam, acho que eles melhoraram os critérios, mas estão longe de um acerto. Que ele mencionou, né, que eles ficaram sabendo dessa mudança de critérios pela imprensa, né? Ele até falou, eles precisam de dar menos entrevista e conversar mais. Então, assim, a coisa está andando? Está andando. Tem uma melhora do lado de lá? Tem uma melhora do lado de lá. Mas eu acho que só as manchetes de imprensa não refletem o que realmente está sendo negociação. Bom, pessoal, então é isso. Final de semana aí tem jogo da seleção. Vamos acompanhar o nosso menino Arthur, que o Arthur é o América na seleção brasileira, né? Valeu, galera. Um abraço. Até semana que vem.